4, 4, 2, 3, 21, 0, 2, 4, autorizado, 970, 0, 0, 0, 0, 0. 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Estou arrastando Delta, tráfego 2 horas 8 milhas, agora passando Duna 2 mil pés, tráfego sobressaindo na construção, até 72. Até a social, para Delta. Estabilizando a Duna 78 de novo. Fazer 4. Consigo estar no controle, por favor? É a Duna 789 estabilizada. 7-8-9-5, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, 2-7-8-9, estabilizado, dano 0. 2-7-8-9, boa tarde, Mi 18, continua a transformação, vai dar o pista livre. Mi 18. Azul 4-4-2-3, decolado, 1-8, chame 2-0-8, morro. 2-0-8, boa. Fazer 4-4-3, contato radar na decolagem, sobre a direção da Arvor 1, posição elétrica de voo 3-2-0. Autorizado, nível 3-6-0, sem restrições, na Arvor 1, azul 4-4-3. Terra, são usados, autorizado, sinal elétrico, sem restrições, são usados. Charlie Oscar, desça para 4 mil pés, controle Alan, para interceptar a chama, a chegada da mão. Passando para 4 mil, voando Alan, interceptar a chegada da Cancelado aos 2-2, curva à esquerda, pelo do vento, aguarde base no 7, 0, 1, 2. Oeste, no circuito pela direita, aguardando girar base, senhor Antônio Delta. Oeste. 2789, no solo 22, chame 20219, bom dia. 219, obrigado, bom trabalho. Comigo, Bravo Oeste, pista 97, decolagem autorizada, o vento 150 graus, 0511. 3155, pista 0, ali, mantém. 3155, pode manter, mantém. Eu acho que eu tenho que ter um dos outros, mas eu estou atornando a vez de novo, eu estou atornando. Então, o Delta, pista 97.1.0, 970.0, 5 08, botão de cor. 3155, pistão na 0 decolagem autorizada, 90 graus, 062 anos. 3151, para o de voo 200. Já Arborano para o 200, Romeu para você. Eu vou com 23, com o nome direto nosso. Negativo, está na frente, Arbor 443. Vem lá, falou 443. Beleza, 443. Vou 443, vou manter o nível de voo 340. Repita o nível 340, vou 443. Eu vou ficar aqui, amor. Eu espero 2.000, eu deixo na 0, não é 3 anos, senão o Nessa 3 está me levando. Certo, eu vento no solo aos 2.5, pega 3 anos, chame livrando, Sante. 3 anos, 5 decolado, aos 2.5, chame 2.0, 1, 3 anos. 3155, contato radar na decolagem, você vai ver se a decolagem é uma condição ótima para a linha 340. Subindo, saindo via, o TAN 3155, 3 é de ótima. Autorizado, Lido. Direto, Lido, 3155, obrigado. Controle, Charles, está aqui lá. Você tomou um leve desvio, 3 graus à direita da rota, após volta, retomar a navegação autônoma. Esse vizinho Charlie Oscar, Kilo, reporte o término do vizinho. Kilo. 23, chame centro Recife, chama 28218, alternou 2.000. 28260, azul, para 23, portátil. Muito obrigado. Bravo Oscar, quantos estimados de pousem e a 1? Toda nova ficou zero, o meu Bravo Oscar. Isso. Bravo, Oscar, chame Centro Recife, 128, 28, até 126, 0. Charlie, Oscar, Kilders, para 3 mil pontos, ajuste a 908. CG 1218, Charlie, está aqui. Atingiu, Oscar, está aqui. Está comprando? Oscar, Gosto, está aqui. Oscar, Gosto, está aqui. Oscar, Gosto, está aqui. Oscar, Gosto, está aqui. Eu sou minha chegada para o Mediano, para o nível de voo 050. Gente, reposta externo, 1018 na China, pelo Oscar. Carlos Carrillo, 2 para 2 mil pontos, ajuste 108, autorizado sinal, né? 7.0 com a estabilizado. Está estabilizado, Carlos Carrillo. tinha autorizado em área de 0. Além, a mínima tinha 1-0, essas 23-17. Tio Vento no 15 graus, 5 nós, ajuste no 08. 7 autorizado, pode ficar nessa aqui. Xené 6314, decolado 39, controle Salvador, agora no 20, 18, boa viagem. 308, 314, boa. Salvador, Xené 6314, decolou na Combo, cruzando o 1077. Xené 6314, decolado na decolagem, de 0090, saída Mono. 090 na Combo, Xené 6. Bola 2-0, essa identificação dessa via chega da bola de ouro para nível de bola 0-0. Bola 3-1-4, trecho do 11 horas, 1-1 milhas, como sul-oeste, mantendo nível de bola 1-0-0, Embraer 1-1-0. Confirma qual a posição para o 64-314? Agora, 1 hora, 9 milhas. Rumo sudeste, mantendo nível de voo 100, Embraer 110. Fecho 6-314. Linda 08, tráfego 12 horas, 7 milhas, rumo no oeste, passando 4 mil pés, 3090, Hermes 3090. 08, forma que está 11 milhas, eu vou ter que ir ao Salvador. 20, rumo 08. Meu Charlie Oscar Kilo, no solo 41, confirma e bate. Cruzado C60, reporte lembrando, Carnaval. Autorizado, Momo, tudo mantendo o visual 340. Momo na presente, subindo a 340, 6314. Tá entregando 910, chama tudo, não entra com 95. 895, foda-se. Boa tarde, 3192, até estabilizado, 1-0. 3192, boa tarde, ponto autorizado, pista 1-0, vento 140 graus, 0-109, ajuste 1-0. Autorizado, ponto 1-0, tá 3192. Chamando 2-0, ponto 1-0, direita na 080, solicitar uma formação por aproximadamente 1.5 milhas. Fazer 4.206, 5.206, repassar o terreno. Reportará, formação para aproximadamente para ver se pode ir para a ponta, se for o turno. Repassar o terreno 2.206. 4.206. Salvador, boa tarde. Boa tarde, Contra 190, sem identificação, som, dessa vez chegando para mais um para nível de voo 070, reduza para 2502. 1 hora, 1 milhas, como Nordeste. passando 4.000 pés para 2.000 pés, é tráfego 5, essa é uma aproximação, a TR-72. 0162, coronel. 0260, desce para 2.000 pés, desce para 0018, sinal é 7.0, como estabilizado. 2.0, tomará que a visão desce aí, para 2009, tráfego 1 hora 10 milhas, 2 metais 4 para 6 aproximação, 2 3 0. Reduzindo 0310. 206, no solo 54, direita, 121, décima 9, certo? 21, azul. Meia nove, seiscentos e vinte, uma dois, três, uma um, uma zero, uma dois, oito, três, uma um, três, cinco. Qual que é a primária? Um, dois, cinco, três, uma um, um, um. Dois, cinco, um, dois, oito, três, cinco, obrigado. Controle Salvador. 130, boa tarde. Alma 630, contato da Ana Decolagem, sua agência da Cuca Transição Caju 370. Cuca Caju 370, boa. Alma 630. Romeu Fox 08. Romeu Fox 018, direto, atendendo para o 370, grato. Fora 08-51 milha, estivesse da área de Salvador, você deixa lá 3 milha lá, deixando contra milhares, 120 Paulo. Ponte Bravo, observa, confirme o destino e os notas, tá? Bravo, Serra, suba para o nível de voo 145 inicialmente, após a utilização. Firmando voo Ofico, Oscar Fox, Índia com Oscar, Ofico. Bom, no meu atendido, se você não se chama 2.9.5.4.1, eu vejo, 3.4.5. Tá, tá, Romeu, Juliette, Bravo, Serra, submetendo o de bom 3.2.0. Brasil Uniforme, prossiga. Gente, o Brasil Uniforme Lima, mantenha aqui antes de pés. Confirme, agora passará o destino. Mantenha o número 10, se apostar em relação com o número interrolados. Funciona 0117 e confirme o equipamento. Gente, eu estou já aqui na espera. Passando através da torre. Juliette Bravo Serra, chama o seu atendimento 6-128, alterna 1-26-290. Salvador, boa tarde, aqui 6919, quanto espera da Notero, pronto. 919, autorizado, alinhado e decolado, 0, vento no 70 graus, 059. A gente decola da Notero aqui, 469-19. Altimeter Controle, Salvador, frequência 120, décima 8, boa viagem. 108, obrigado, bom serviço. 402, pressão, deixa eu chegar do valor de onda para o nível de voo 050. Senhor de Salvador, boa tarde, azul 6919, decolado no Cisco. Azul 6919, contato radar na decolagem, segundo dia de saída, segundo uma, transição ótima para o nível de voo 320. Pago tráfego, 3 horas e 5 milhas, como sudoeste, no plano 510, Romeu 44. Fina, Santo 1, transição, Morte 320, Azul 6909. Região do lado de Freitas? Ah, conheço, senhor. Vai reportar lá da escada do lado de Freitas. Com o lado direito.